novo Super Pop Live. A tecnologia e inovação aliada ao talento dos DJs Ellison e Juninho. 007. Eu não posso negar, o seu beijo me dominou. Sigo seu rastro querendo o seu carro. Corpo no meu, quatro paredes, zero pudor. Amanhã a gente vê como fica. Não penso em nada agora, só fica, que tá bom amor, só fica, só fica. Só fica, só fica. Banda 007. Só fica, que tá bom amor. Tá bom amor, só fica, só fica, só fica. Na minha cama um dia ou pro resto da vida, pra matar seu desejo, pra formar família. Se for amor, a gente assume num segundo. Só pele a gente esbarra pelo mundo. Só fica, que tá bom amor, só fica, só fica, só fica.